de Tucuruí do Pará, Internacional da Paraíba e Santa Cruz do Rio Grande do Norte. O Iago Barbosa é volante, 28 anos, também já atuou no Horizonte do Ceará, no Floresta, no Pelotas, Mamoré, Atlético do Ceará, URT de Minas, Nacional de Manaus e Maracanã do Ceará. Tá aí o Rogério, hein? A gente anunciou o Rogério, primeiro nome anunciado. Ele volta ao futebol piauiense depois de 8 anos. Defendeu o River de 2014 a 2016, participando inclusive daquela campanha do acesso à Série C em 2015. Na oportunidade, Flávio Araújo era o técnico comandante da equipe tricolor. O Cris, goleiro experiente, teve recente passagem pelo futebol piauiense defendendo o Parnaíba, inclusive no vice-campeonato piauiense em 2022, tá bom? Na Série D em 2023, também defendendo o azulino praiano. Depois ele foi para o Afogados de Ingazeira e Petrolina, ambos do futebol pernambucano. O Rogério e o Cris foram os primeiros anunciados aí pela diretoria do CAP, o Clube Atlético Piauiense, que já tem o Cris e o Gleibson goleiros, lateral Rafael Mandacaru, os volantes Rogério e o Iago Barbosa. Tá aí, portanto, hein, se movimentando o CAP, visando a disputa na Série B do Campeonato Piauiense. Zé Mendes, 18:59, mais um intervalo, na sequência a gente volta falando aí de xadrez e também da paracanoagem brasileira. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Nossa história é você. Você sabia que passa um terço da sua vida dormindo e que um colchão inadequado acarreta danos à sua saúde? Por isso, escolha colchões Onix, modelos de mola ou espuma, fabricados com a mais alta tecnologia. Tudo sob medida para proporcionar mais qualidade de vida. Escolha um colchão Onix, a tecnologia do prazer. À venda nas melhores lojas. De segunda a sexta-feira, às 6:10 da manhã, você tem um encontro com a informação e prestação de serviço. Rádio Jornal da Pioneira, primeira edição. Com Joel Silva e Lídia Brito. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Nossa história é você. 18:59, 18:59, estamos de volta com o Esporte Pioneiro em nome dos colchões Onix, a tecnologia do prazer, o segredo de um sono tranquilo e perfeito está na tecnologia dos colchões Onix. Confortáveis e com qualidade comprovada, os colchões Onix rendem grandes momentos de descanso e as melhores noites. São vários modelos em colchões de mola, espuma e laminados, tudo com qualidade testada e aprovada pelo Inmetro. Os colchões Onix estão à venda nas melhores lojas e tem opções, é claro, para a família inteira. Então, é só escolher. O conforto, a qualidade e as suas noites de sono estão garantidas com os colchões Onix. Experimente acordar bem. São 19 horas na capital do estado do Piauí. De volta aqui com as notícias do esporte através do Esporte Pioneiro, hein? Já o torcedor já tá agitando a nossa arquibancada 88.7. Vamos agora destacar aqui a paracanoagem brasileira e as expectativas para as Olimpíadas de Paris, hein? 2024. Vai se aproximando esse evento importante das Olimpíadas e nós vamos ouvir esse piauiense que vem se destacando, garantindo medalhas nas competições. O Luiz Carlos Cardoso, destaque da paracanoagem brasileira, fala da expectativa para os Jogos Paralímpicos de Paris. Vamos ouvi-lo agora. Fala, Felipe, tudo bom? Cara, as expectativas são as melhores. Eu estou me dedicando bastante aos treinamentos, como sempre, focado, graças a Deus, nesse último Mundial agora, que foi na Hungria, eu tive o êxito de poder subir no pódio mais alto, de conquistar mais uma medalha de ouro. Essa aqui é a minha 7ª medalha em Mundiais, medalha de ouro em Mundiais. E as expectativas são as melhores, né? Estou bem focado, treinando bastante. Já no mês que vem, dia 11, a gente já embarca para a Hungria para fazer uma aclimatação, né? E de lá seguimos para Paris, para se juntar com a delegação, que irá representar a paracanoagem do Brasil. E se Deus quiser, em Paris, eu poder conquistar mais uma medalha para o nosso país. Muito bem, tá aí o Luiz Carlos Cardoso, falando exatamente sobre essa expectativa para os Jogos Paralímpicos de Paris, tá bom? E aí ele realmente vem com grandes atuações, né, se destacando na paracanoagem brasileira. Vamos também destacar aqui o xadrez, o presidente da Federação Piauiense de Xadrez, o professor Luiz Carlos Salles, fala sobre as competições em torno aí da modalidade no estado. Vamos ouvi-lo agora. Aconteceu nesse último final de semana, na cidade de Zé de Freitas, o 7º Campeonato Freitense de Xadrez. Sagrou-se campeão da competição o jovem xadrista de Picos, Henrique Veloso. Em segundo lugar ficou o João Mateus, que atualmente é bicampeão piauiense de xadrez, ele é de Oeiras. E em terceiro lugar ficou Gildel Samuri. Então, esses os três melhores jogadores do campeonato, 7º campeonato freitense de xadrez, que aconteceu nesse último final de semana. A premiação foi de R$5.000, um evento muito forte. É o segundo campeonato valendo rate feed que a cidade realiza. José de Freitas, os organizadores de José de Freitas, se somam a outras cidades do interior piauiense realizando grandes competições em xadrez, como, por exemplo, Parnaíba, Oeiras e Picos. E, como sem dúvida, a capital teresinense, a capital teresina. Então, estamos aguardando para o dia 16 de agosto um grande campeonato, um aberto do Brasil, o 9º aberto do Brasil, tá, cidade de Teresina, que vai contar com a participação de grandes jogadores em nível internacional, nacional, que vão estar aqui em Teresina. Então, todos estão convidados, é um campeonato aberto a xadristas de qualquer cidade do Brasil, qualquer nível, né? Então, vamos aguardar o próximo evento. Dia 16 de agosto, inicia no Blue Tree Hotel, o 9º aberto do Brasil, tá, cidade de Teresina. Beleza, tá aí o professor Luiz Carlos Salles, né, falando dessa programação, tá bom? Valeu, professor Luiz Carlos Salles, é o xadrez em destaque, é o xadrez em destaque aqui dentro do Esporte Pioneira. Nós vamos ficar aguardando mais novidades aí da Federação Piauiense de Xadrez, tá bom? São 19h05 na capital do Piauí, 19h05, destacando aqui o Sub-20 também. Olha só, intervalo de jogo, o Piauí vai empatando com o River, campeonato piauiense Sub-20, o Piauí vai empatando com o River em 1-1 pelo campeonato piauiense Sub-20. O Paulo Felipe fez o gol que abriu o placar na noite desta segunda-feira. Tá aí o time do Piauí, que vai ficando no empate de 1-1 no clássico contra o River no estádio municipal Lindolfo Ponteiro, intervalo de jogo. E tivemos também o Flamengo vencendo o Tec, Teresina Esporte Clube 1-0, né? Placar final, Flamengo 1, Tec 0. Tá aí a vitória do time do Flamengo, finalmente venceu o Flamengo dentro do campeonato piauiense de futebol Sub-20, hein? 19h05 na capital do estado do Piauí, Zé Maria Mendes. Já tem o papo de arquibancada, ainda temos mais um tempinho para a gente seguir aqui dentro do Esporte Pioneiro, sempre em nome dos colchões Onix, a tecnologia do prazer. O Flamengo Carioca anunciou aí a contratação da atacante piauiense Valéria Cantuário. É isso mesmo, hein? A Valéria Cantuário foi anunciada pelo Flamengo Carioca e ela fala exatamente sobre esse momento, hein? A chegada ao Flamengo Carioca, deixando essa mensagem aí pro torcedor do Flamengo, mensagem rápida que ela postou nas suas redes sociais. Vamos acompanhar aqui rapidamente as palavras da piauiense Valéria Cantuário falando exatamente dessa chegada ao time do Flamengo do Rio de Janeiro para a disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol. São 19h06, vamos lá então. Fala nação, passando para dizer que eu estou muito feliz em estar com essa camisa. Quero agradecer também por todo o carinho que vocês têm me dado aí. Espero conquistar muito título com essa camisa. Vamos, Megão! Beleza, tá aí rapidamente, né? A Valéria Cantuário, parabéns para a Piauiense, que vem realmente se projetando, garantindo aí importantes resultados ao longo da sua carreira, a Valéria Cantuário. Ela que teve lá no futebol português, na equipe do Benfica, se despediu do futebol português e agora vai realmente vestir a camisa do Flamengo Carioca. São 19h07, a gente avança aqui com mais destaques dentro do Esporte Pioneira, sempre em nome dos colchões Onix, a tecnologia do prazer, experimente acordar bem, com mais informações aqui do nosso esporte, hein? De um modo geral, falando de outras modalidades esportivas, inclusive com a participação aí do handball, hein? O GHC, né? O GHC, que é o time comandado pelo técnico Juliano Ramos, ele está, inclusive, com a expectativa boa no Campeonato Brasileiro Júnior de Handball Masculino, que está sendo realizado em Sorocaba, no interior de São Paulo. A equipe está estreando hoje, tá bom? Contra o LPH Sorocaba pela chave B. Nesta fase de grupos, o time também vai enfrentar o Aldaz de Goiás, o Pinheiros de São Paulo, e o torneio vai até domingo, né? O GHC vai em busca do título da competição, já que nos últimos 2 anos a equipe encerrou a competição na terceira colocação do torneio, hein? Vale lembrar que os piauienses conseguiram essa vaga ainda em abril, quando foram campeões da Taça Nordeste. Então tá aí o GHC, importantes resultados do time que é comandado pelo Juliano Ramos. Agora fica a expectativa dessa competição lá em Sorocaba, no interior paulista. Vamos também falar da D-Liga. A D-Liga, olha só, no Futset. Ontem tivemos a final da D-Liga e o Resenha se sagrou hexacampeão da competição ao derrotar Zé Maria. O Sampaio Correia, sabe por quanto? 10-0. 10-0, exatamente, no Futset. Tá aí a superioridade, né, do Resenha dentro do futset brasileiro. 10-0 em cima do Sampaio Correia no futset. Foi um passeio, realmente, literalmente, do time que é comandado pelo Clemilton Miranda, né? Nesta que foi a 10ª e última edição da competição. Então tá aí, 10-0 para o Resenha em cima do Sampaio Correia. E o Resenha se sagrou aí hexacampeão da D-Liga. Parabéns aí ao pessoal do Resenha, né, pelo título conquistado e a organização da D-Liga, tá bom? A organização da D-Liga. São 19h10 na capital do estado do Piauí, no oferecimento dos colchões Onix, a tecnologia do prazer. Falando de badminton, vamos falar de badminton porque terminou a disputa por equipes do Campeonato Pan-Americano Júnior da modalidade. A seleção brasileira ficou na quarta colocação do Sub-19, na disputa aí pelo bronze com o México. A equipe do time Brasil acabou perdendo por 3-2. O piauiense Clerton Zaidan foi importante na disputa e chegou a empatar a disputa na simples masculina ao vencer seu confronto, tá bom? Mas os jogos seguintes deram a vitória para os mexicanos. A outra piauiense na seleção, a Maria Clara Lima, acabou perdendo no seu confronto simples feminino, tá bom? A disputa ainda não terminou, o Pan-Americano por equipes foi encerrado no sábado e começou hoje a disputa individual. Tanto o Clerton Zaidan, piauiense, como a Maria Clara Lima seguem na disputa e a gente segue acompanhando aí os confrontos que vão até o dia 19 de julho lá em Águas Calientes, no México, na disputa aí do Pan-Americano. Amanhã, inclusive, nós vamos trazer mais atualizações com o Francisco Ferraz, que é da Federação de Badminton local e milita junto à Confederação Brasileira de Badminton. Taça das Favelas, hein? Final de semana tivemos aí a Taça das Favelas, um evento que foi realizado, inclusive, reunindo vários atletas, né, no Teatro 4 de Setembro, e aconteceu o lançamento da segunda edição da Taça das Favelas, Né? O evento teve o tema Um Gol para Toda a Vida e contou aí com a presença Zé Maria Mendes do pentacampeão Cafu. Esteve aqui no Teatro 4 de Setembro, várias crianças prestigiando. É importante a gente estar realmente acompanhando o apoio ao esporte, né? Principalmente na base, né? Onde a molecada precisa de toda oportunidade, é na base. É para se realmente tornar um jogador vencedor, profissional no futuro, seguindo dentro do futebol. Se não for dentro do futebol, seguindo em outras profissões, tá bom? Mas, sobretudo, sendo um cidadão de bem, e o futebol dá essa oportunidade. Tá aí a Taça das Favelas, lançamento da segunda edição da Taça das Favelas, com a presença aí do pentacampeão Cafu. Agora são 19 horas e 13 minutos. Zé Maria Mendes, vamos chamar o intervalo. Na sequência, o torcedor já tá aqui com a gente no Papo de Arquibancada. Você sabia que passa um terço da sua vida dormindo e que um colchão inadequado acarreta danos à sua saúde? Por isso, escolha colchões Onix, modelos de mola ou espuma, fabricados com a mais alta tecnologia, tudo sob medida para proporcionar mais qualidade de vida. Escolha um colchão Onix, a tecnologia do prazer, à venda nas melhores lojas. Em julho, o prêmio do Clube de Ouvintes chega para lhe ajudar na correria do dia a dia, esquentando sua comida com rapidez e segurança com o micro-ondas. Um forno moderno com timer, controle preciso de temperatura e diversas funções de receitas já pré-programadas. Tudo com um toque de um botão. Não perca essa chance de deixar a sua cozinha ainda mais sofisticada. Entre em contato agora mesmo pelo número 86-994-27-3719. 994-27-3719 e participe! Clube de Ouvintes da Rádio Pioneira. Venha fazer parte dessa família. Oferecimento Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Deus nos fala por meio de sinais. De segunda a sexta às 6 horas da manhã, Sinal de Deus, com o Padre Aquino. Uma reflexão à luz da palavra de nosso Senhor. Rádio Pioneira. Nossa história é você. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Nossa história é você. 88.7. Esporte Pioneira. Muito bem, de volta aqui com o Esporte Pioneira, sempre em nome dos colchões Onix, a tecnologia do prazer, experimente acordar bem. São 19 horas e 15 minutos na capital piauiense. Voltando agora para destacar aqui a participação, a presença do nosso torcedor no Papo de Arquibancada 994-3913-91. A gente começa aqui com o Luiz Eduardo, tá bom? Ele que foi o primeiro a encaminhar a sua mensagem para o Papo de Arquibancada desta segunda-feira, dia 15 de julho. Vamos então, Luiz Eduardo, boa noite. Equipe campeã esportiva, bola na rede. Estou muito feliz com mais uma conquista da Argentina, 16º título da Copa América, onde lá o tal Martins foi o artilheiro com 5 gols, o goleiro só pegou 1, Messi machucado. Então, um título com todos os merecimentos. Parabéns, Argentina! Parabéns, Argentina! E outra coisa, Filipão, a decepção do River. Agora eu pergunto, para que o River vai se classificar? Para fazer frio lá frente? 150 mil reais é o prêmio para mudar a parcela da classificação. E mais uma vez o Rio vai jogar esse dinheiro no mato. O Altos já está em outra fase, já está com 150 mil. Então, como eu falei, o River tem que parar uns 2 anos e voltar grande, porque do jeito que está aí é só decepção. A maior torcida do Piauí de Teresina não merece esse fiasco desse time aí. Só decepção. Obrigado, Felipão! Eu, Luiz Eduardo. Tá ok, tá aí o Luiz Eduardo, né? Sempre reverente, muito obrigado pela sua participação, Luiz. Torcendo pela Argentina, né? O Luiz que sempre fez questão de externar esse pensamento aqui, tá bom? Vibrando com a vitória da seleção argentina ontem, derrotando a Colômbia 1-0 no gol de Lautaro Martínez, né? Gol na prorrogação. Aliás, muita confusão esse jogo de ontem, pessoal tentando invadir. Ah, mas o jogo lá nos Estados Unidos teve confusão, meu amigo, desorganização. E a organizadora do evento é a Conmebol, que falhou nesse quesito aí da segurança, tá bom? Então, tumultos e realmente invasões foram registradas ontem aí, nos minutos, nas horas que antecederam essa grande final da Copa América entre Argentina e Colômbia, lá nos Estados Unidos, tá certo? São 19 horas e 18 minutos. Vamos a mais participações aqui dentro do Esporte Pioneira. Agora é o seu Raimundo. Vamos lá, boa noite. Felipe Leal, boa noite. Um abraço para você, Severino Lino Júnior, Chiquinho Neto. Rapaz, como é que o River joga dentro de casa com um plantel todo que ele tem de melhor e perde, rapaz? O Fluminense não, eu sabia que o Fluminense não ia ganhar não. Por mais que ele podia empatar, que ele não estava jogando sem as suas peças principais. Mas o River, rapaz, esse ganho de dinheiro para vencer dentro de casa, um time igual a eles. Porque não dá de ter apanhado não, rapaz. Agora ainda fica dependendo dos outros para se classificar. Porque se não vencer o Cameta lá no Pará, ele não se classifica não. Porque aí os outros vão ficar na frente dele. Time é o alto mostrou que tem capacidade de ficar na Série C. Jogar, que ele tá classificado, vai jogar com um time... Se ele se classificar em primeiro ainda, que ele ainda tem um jogo, aí ele vai dar no Cometa aqui. Aí fazer o quê? Tem 21, faz 23. E o Fluminense vai dar no Maranhão, lá no Maranhão. Que jogando com suas peças principais, tem força aquisitiva de vencer. E vai acontecer isso. Então, o River joga dentro de casa, com sua torcida. Tem negócio de inventar. Ah, meu ganhou o Albertão. Que Albertão? Jogando de novo Monteiro, rapaz. Que a torcida fica pertinho do pessoal jogando, pertinho do jogador. Lá no Albertão se torna um campo neutro. Eu fico meio assim triste, porque dentro de casa é mais fácil surrar, fora é difícil. O Alto não. Eu peguei o jogo todinho, o Alto fez 3 gols, valeu 2, foi um de pênalti. E jogou bem, era dando no Maranhão mesmo, era jogando bola pra valer. Parece que o Alto joga até melhor fora de casa do que dentro de casa. E valeu, tô ligado, bom esporte. Que você sempre fica falando a verdade, mas o Severino. Vamos ver se o River se classifica, mas se classificar depender dos outros, o Fluminense vai jogar e vai dar no Maranhão lá, porque suas peças principais vão jogar. Mas ainda fica dependendo se ele tem 15 e vai fazer 18. E quem tem 18, se os outros passarem, não se classifica. Deixou muito também, era para ter. Mesmo empatado dentro de casa, apanhou. Fica bom esporte aí. Um abraço para todos que estão ouvindo nesse horário. A Rádio Pereira Teresina, que é a mais ouvida e mais comentada. Fique com Deus, meu amigo. Tá bom, valeu. Seu Raimundo, lá da Zona Norte, interagindo e participando dentro do Esporte Pioneira. Quem também tá aqui na nossa arquibancada, rapaz, é o grande, o Evan Valério, hein? Evan Valério tá aqui. Já já as outras mensagens. Evan Valério, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, amigos da Pioneira. Rapaz, eu, como riverino, tô triste, viu? Triste pelo resultado, mas... estou feliz pela entrega do time. O time realmente mudou a postura. Com o comando aí do Camar, a gente percebe que os caras estão determinados, entendeu? É lógico que nem todo jogo dá para ganhar, né? Acontece circunstâncias dentro do jogo que acaba que o resultado não acontece. É normal isso. Eu estava observando ontem o jogo da final da Copa América, Argentina e Colômbia. A Colômbia dominou o jogo, entendeu? Todo mundo foi unânime em falar que a Colômbia estava dominando o jogo. No segundo tempo da prorrogação, já quase terminando, a Argentina vai lá e faz o gol e levanta a taça. Então, o futebol tem dessas coisas. O River perdeu gols incríveis, a bola não queria entrar, né? Na verdade é essa, a bola não queria entrar no último sábado no Albertão. Mais uma vez, Felipe, eu quero reiterar aqui a situação, o estado do Albertão, cara. É algo assim... nojento, entendeu? Desculpem, gente, entendeu? Mas eu preciso falar isso. E eu já não me refiro mais nem aos banheiros, porque os banheiros, todo mundo, já cansei de me falar aqui, a situação, eu não consigo entender como a vigilância sanitária consegue liberar um estádio desse para a prática de futebol. Porque não tem a mínima condição, gente. Eu estava lá com minha esposa, ela teve que segurar para fazer necessidade, depois do jogo terminado, a gente teve que sair de lá e procurar algum lugar que tivesse um banheiro decente que ela pudesse utilizar, porque lá não tem a mínima condição de se usar aqueles banheiros, gente. Pelo amor de Deus, até quando? Eu gostaria que alguém da imprensa, entendeu? Pudesse mostrar essa situação lá, entendeu? E instigar, né, o pessoal do governo aí, para ver se tomam uma providência, gente. Porque não é possível. Acho só a imprensa batendo em cima que eles vão tomar uma atitude. Pô, é algo elementar, gente. É saúde pública isso aí. A parte lá das arquibancadas já não dá mais para ser usada também. Aqueles assentos lá, para pessoas que não sabem, aqueles assentos, eles são feitos de fibra de vidro. E tá saltando, entendeu? Já, a tinta já soltou e já está na fibra de vidro. Então, se você senta ali, você sai se coçando, você sai cortado. É uma coisa assim, impressionante. Ninguém toma providência. Sujeira, lá tem sujeira de há muitos, muitos anos atrás. Cara, é um negócio assim que eu fico triste, rapaz. Eu entro ali e a vontade que me dá, eu sou sincero em falar para vocês, é de não voltar no estádio. De não voltar no estádio. É uma coisa assim que... parece que eles querem fazer isso, que o torcedor crie vergonha na cara e não vá no estádio. Acho que o objetivo deles é esse, eu não entendo por quê. Eu acho que a federação poderia tomar uma atitude também. Paga lá umas duas ou três pessoas, dia de jogos, para fazer uma limpeza, ali, primeiro na área onde o pessoal vão frequentar. Paga ali três diárias para três pessoas, entendeu? Para o mínimo... que o torcedor tem direito, pelo menos, de uma limpeza mínima ali, gente. Pelo amor de Deus. Me parece que o governo já libera o estádio sem cobrar nada, né? Então, a federação recebe tanto dinheiro da CBF, por que não faz uma força-tarefa, rapaz? Ajuda, pelo amor de Deus. Não, é indignação demais. Desculpa, eu até me alonguei demais no áudio aí, mas é porque é muita indignação. E pior que ninguém fala nada, entendeu? A única pessoa que fala aqui sou eu. Um abraço a todos e vamos valer. Valeu, Evan, muito obrigado aí, mais uma vez ele traz essa pauta em relação às condições higiênico-sanitárias lá do estádio Albertão. Difícil a situação, Evan, vamos torcer para que a coisa possa mudar, melhorar, tá bom? O Jurandir, rapaz, está aqui com a gente, vamos lá, boa noite. Boa noite, Felipe Leal, Chiquinho Neto, Bruno Júnior. Olha, Bruno, o time do River é péssimo. Aquele lateral esquerdo, o homem não sabe cruzar a bola, não sabe bater uma falta. Ele foi bater uma falta lá, a gente teve que vai a ele, o River atacando, para poder não bater, e no segundo tempo tirou ele. Outro que tinha que ser aquele tal de Adria, aquilo não vale nada. O homem morrendo em campo e não tiraram ele. Cansado, ele morto. O cara pegando o jogador do Maranhão, levantando os pés dos caras para cima. Rapaz, você tá perdendo o jogo, você não tá ganhando não. Você tem que lutar, e não sei como não tira o Camaré, eu acho que é cego. Todo mundo lá na arquibancada mandando tirar aquele 17 ruim, se abre. Boa noite. O time do Piauí é uma vergonha. O Alto tá escapando. Olha o que aconteceu com o Fluminense. Rapaz, são péssimos. Ok, tá aí o nosso amigo, rapaz, participando com a gente aqui no 994-3913-91. Jurandir, hein? Neto Amâncio. Vamos lá, Neto Amâncio. Boa noite. Oliveira. Boa noite, Felipe, Buim. Em 2015, a primeira classificação do River foi fora de casa. A gente empatou em Amapá contra o Ipiranga em 1-1 com o gol do Jadson, né? A gente jogamos com o Ipiranga lá no Amapá e conseguimos um empate e classificamos lá no Amapá para passar para a primeira fase de classificação da Série D em 2015. E também fora de casa a gente conseguiu o acesso lá em Lajeado do Rio Grande do Sul. Aqui a gente ganhou de 3-0 do Lajeadense e lá a gente empatou em 1-1 também. Lá em Lajeado contra o Lajeadense do Rio Grande do Sul. Então foi o River ter uma sorte de classificar fora de casa, passar de fase para a próxima fase fora de casa. Aconteceu com o Ipiranga, no Amapá, a primeira classificação para ir passando de fase. E também conseguimos o acesso fora de casa no Rio Grande do Sul contra o Lajeadense. E empatamos de 1-1 com o gol do Fabinho lá. Aí depois fomos às semifinais e fomos os vice-campeão da Série D em 2015, empatando aqui, perdemos em Ribeirão Preto 3-2 com o Botafogo e empatamos aqui em Teresina 0-0 com o Botafogo, sagrando-se campeão da Série D em 2015. Valeu, um abraço para todos do programa. Valeu. Valeu, grande Neto Amâncio. O senhor Valdemar também está com a gente, hein? Vamos lá, boa noite. Boa noite, Felipe Leal, Chico Neto, Tiberino do Clube. Beleza, tá aí o comentário de abertura do Lindo Júnior. Júnior. Olha, o River ficou sem um jogador antes de terminar o primeiro tempo. O que é que acontece com o time do River? Joga uma partida razoável. Outra partida, aquele jogo era para ele ter empatado, porque chance de fazer gol teve, mas não tem um matador. E agora, tá no sacrifício. Se perder, pode ficar fora do quarto lugar. Se ganhar a sorte, vai jogar fora. E o Águia, no final do campeonato, o Águia está se recuperando. Está empatando, é vencendo. E olha o que o filho fez aí com o Fluminense. O Fluminense era para estar numa boa. Está aí, Rio e Fluminense, tudo aí no desespero. Só quem sofre é a torcida. Uma boa noite para todos e um abraço para Chico Neto, Felipe Leal, para toda a equipe da Pioneira e todos os torcedores do Piauí, principalmente do Rio de Janeiro. Boa noite. Valeu. A última mensagem aqui, Zé Maria, do seu Agnaldo. Vamos lá, valeu, seu Valdemar, seu Agnaldo. Boa noite. Boa noite, pessoal da Pioneira. Rapaz, esse time Pioneira são interessantes, né? Se mata uns contra os outros, Ibra, Alce e Fluminense. E quando vem um time de fora, chega a dar neles com facilidade. Aí fica difícil classificar. Tem que fazer classificação antes, né? Esse negócio de última rodada, sei não.